Salve, salve, coelhada! Decadentes número 425, numa semana de quase estreia, nossa estreia agora quinta-feira, 19 horas, se a Globo não mudou de novo, vamos estrear contra o Pouso Alegre. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, vou começar por ele, Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, uma semana de muita, muita alegria, né? Vamos finalmente voltar a assistir ao América. Ainda estou pendente, né, de assistir em loco, porque eu não consigo pagar o meu Onda Verde, né? Porque eu não consigo acessar nesse novo sistema deles. Espero que o suporte deles me auxilie a fazer esse pagamento e eu possa assistir esse grandíssimo jogo que teremos na quinta-feira. Ô, Thales, olha, você viu o gato suicida lá atrás? Olha lá, ó. Tá lá na janela. E esse gato hoje ele apronta ainda, viu? Ah, hoje ele consegue. Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Ele que vai fazer a dança do coelho do vôlei nesse programa de hoje ainda. Treinei a semana inteira. O espacate lá não consegui, não. Mas a rebolada, acho que eu tô em dia. E vamos ver, nessa semana aí começa a tão esperada temporada de 2024. É, rapaz, nossa, do começo de ano, esse ano tá com muitas dúvidas, viu? Mais do que temos tido nos últimos anos aí. E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, tem resumo da Copinha? Cara, não tem não, bicho. Quem é a melhor pessoa para falar sobre isso é Lucas, né? Mas pelo que eu acompanhei aí dessa Copinha, é interessante a evolução do time, né, cara? Porque a gente veio de 3 empates, depois passamos apertados aí no mais um empate, depois vencemos e aí fomos derrotados pelo Corinthians. Bom, pelo que eu não acompanho a categoria de base do Corinthians, mas pelo que todo mundo fala, o time do Corinthians era, sim, superior ao nosso. Então, fizemos um bonito papel na Copinha, não demos nenhum vexame, não. Mas temos, a gente acha que não, mas a gente tem alguns assuntos aí bem interessantes. Na hora que você quiser puxar as pautas aí, é só você falar que eu tenho alguns aqui bem legais. Opa! Antes da gente começar as pautas, eu queria começar mandando um abraço para o aniversariante de ontem, doutor Afonso Celso Raso. Ele que, como o Thales exprimiu muito bem na nossa postagem de ontem, é o nosso exemplo de amor ao América aí. 91 anos e já cornetando. Aliás, ou ainda quanto cornetando, né? Já tá aí falando da Copinha, falando do time. É isso aí, presidente. Grande abraço aí. Feliz aniversário, viu? Bom, vamos começar, então, falando aí da Copinha. Vamos falar... O Thales falou muito bem. A gente foi aí desclassificado pelo time do Corinthians. Eu, particularmente, achei que a gente fez um jogo bom. A gente fez um jogo muito bom. Mas, para mim, claramente, o time do Corinthians é bem melhor do que qualquer um que nós enfrentamos na Copinha antes deles. Ele tá realmente aí dois degraus, pelo menos, acima dos outros times que nós enfrentamos. E jogamos bem, né, dentro da medida do possível ali, né? Fomos superados, como diria o marketing do América, mas não me assusta, não. Eu acho que tem gente ali que a gente talvez até consiga aproveitar esse ano. E aí, o que vocês pensam disso? Eu acho que de aproveitar, que eu vejo assim, que dá para colocar no time, é o mesmo que já no ano passado se falava, né, que é o Samuel. Ele parece realmente ser bom por uma posição que a gente é carente, mas de resto eu acho que os meninos estão bem cruz ainda, né? Assim, nosso desempenho em termos de resultado foi melhor do que em termos de performance em campo, né? A gente teve 3 empates, depois mais um empate, aí a gente teve vitórias, né, e uma delas com um jogador a mais a maior parte do jogo contra uma categoria de base inferior à nossa. Quando a gente pegou um time de maior orçamento, a gente foi eliminado. A gente, por mais que a gente fez um jogo honesto, vamos dizer assim, na minha visão, esse foi o jogo que eu assisti, a gente não teve lá muita condição de superar o Corinthians, não. O Corinthians foi bem superior a gente. Mas o Samuel fica como um bom prospecto. Inclusive, no ano passado, chegaram a falar no nome dele, né? Na época, não lembro qual foi o técnico, se foi o Mancini ainda ou se já tinha mudado para o Bustos. Foi com o Bustos. Foi com o Bustos, né? Que chegou a talvez considerar, mas falaram que não dava porque ele tinha se machucado. Que ele poderia ter estreado talvez no ano passado. E fica com uma boa possibilidade ali para a lateral direita, uma alternativa, vamos dizer assim. De resto, eu acho que ainda não. Acho que os principais que a gente tinha foram os nomes que despontaram no ano passado ali, o Adson, Breno, foram os caras que já subiram, e esse ano acho que meio que foi de reformulação, o Mairon teve muito trabalho aí, acabou que a gente saiu com um bom desempenho na competição de uma maneira geral, mas em termos de performance, de jogos bem jogados assim, eu acho que acabou que só ficamos devendo, né? Mas você pega copinha, sempre tem umas coisas dessas, teve um tanto de time que caiu, o Atlético caiu para um time que foi fundado, não tem nenhum ano. Então, se você for levar em consideração todas essas questões que acontecem na Copinha, a gente fez uma boa campanha, né? Dado o investimento que a gente tem na categoria de base. E você, menino Thales, como é que está a sua visão aí do resultado final dessa Copinha? Ah, Jara, a gente sempre espera título, né, cara? A gente principalmente que assim, o último título nosso já faz muitos anos. E ano passado nós batemos na trave. Mas o objetivo é sempre revelar jogadores, né, a categoria de base. Mas aí a gente entra naquela discussão também, de além de revelar jogador, você revelar ele com o espírito campeão, né? Mas uma coisa que eu gostei muito nessa copinha foi a questão dos jogadores, o amor, pelo menos a demonstração de amor e carinho que os jogadores tiveram com a América, né, batendo no peito, falando aqui é coelhão, isso foi muito legal, inclusive quem quiser ver o que eu estou falando aí, né, o B+ fez alguns vídeos sobre, o B+ faz muitos vídeos curtos, né, vídeos, acho que chamam short video, que é o nome disso aí, são vídeos bem legais e alguns desses vídeos, em um desses vídeos ele mostra isso dos meninos batendo no peito, né, batendo no escudo da América, falando aqui é coelhão, isso é muito legal, mas, enfim... Pelo que eu entendi, eu entendo muito não, mas o pouco que eu entendi, ele não precisa ser muito entendedor também não, né? A gente subiu muita gente ano passado, né? Então acaba que a gente está numa transição. Talvez a hora da gente cobrar mesmo dessa turma seja ano que vem, né? E que vamos que vamos. Antes de você pedir a opinião do Felipe, só uma coisa que o Thales falou, que eu acho que também que eu acabei esquecendo de mencionar, eu vi algumas pessoas falando nas redes sociais, pô, chama atenção quanto que o América tem de jogador na base, jogadores que vêm do Palmeiras, né, que vêm de outras, de outros times. Eu acho que já há um tempo o América tem adotado essa estratégia, talvez, eu não sei se começou com o Brax, mas se não começou com o Brax, foi com o Fred Cascardo, e mantiveram isso, mesmo ele tendo sido efetivado profissional, que o América pega jogadores que às vezes são dispensados de outras categorias de base, mas que passaram por uma boa formação, né? Foi o caso do Breno, por exemplo, né? E a estratégia, pelo menos em termos de resultado, tem dado certo. A gente fez duas boas copinhas, as duas últimas, né? Vamos torcer para que... E o Breno, no caso, acabou até virando uma venda. Vamos torcer para que se mantenha, né? Mas é uma estratégia que o América teve, que bom, o cara que passou a categoria de base toda no Palmeiras, pelo menos ele, a gente parece, né, aparenta ter tido uma boa formação. Às vezes o cara não é aproveitado por algum motivo, tem muitos jogadores lá, isso acontece no Flamengo, isso acontece no Palmeiras, pode ter espaço aqui para um outro tipo de patamar de jogador, e alguns têm vingado. E tu, Felipe? Eu acho que a gente tem feito um trabalho interessante na medida da nossa capacidade, né? Se a gente não tem condição de brigar financeiramente, a gente já tem essas dificuldades no elenco profissional, na base a gente vai ter muito mais, até porque é o que a gente comentou, hoje os grandes clubes, assim, eles já fazem prospecção de sub-11 para baixo, então o pessoal já tem monitorado e os atletas que destacam nessa idade, ainda que não possa dar contrato, eles já estão de olho. E aí na hora de mandar o primeiro contrato, geralmente os maiores clubes são os que levam. Um exemplo, até colocando, a gente viu, foi o filho do Alessandro, né, que jogou aqui nas categorias lá antes de poder assinar o contrato profissional, quando chegou na época que ele podia assinar o contrato, ele assinou com o Fluminense. Então, assim, e por aí vai. Então, você tem um pouco dessa questão. É difícil a gente conseguir brigar. Se a gente eventualmente aparecer um craque, assim, jogando nosso sub-10, por exemplo, sub-11, tem grande chance desse jogador acabar saindo, indo para um outro time, ainda nessas categorias, que não tem como ter vínculo, né? E aí a gente vai sempre pegar, a gente pode dar a sorte de pegar um cara com desenvolvimento tardio, ou a gente pode pegar uns que nessas bases vão ter também. Como eles pegam muita gente, o corte de uma categoria para outra acaba sendo grande também. Então, às vezes, você consegue pegar ali um menino que do sub-17 pro sub-20 não foi cotado ali, mas que a gente vê uma boa capacidade de formar ele e trazer. A gente fez isso com o Breno, a gente fez o Varanda, um pouco menos. Essa copinha teve também um volante, que foi assim também, que também veio do Palmeiras. Então, acho que tem funcionado. E acaba ajudando a gente de alguma forma, né? Eu acho, da copinha, ainda que eu não tenha visto muita coisa, de cara eu já acho que o goleiro pode ter uma chance de figurar, porque hoje nós não temos nenhum terceiro goleiro, então assim, ele pode acabar figurando ali, porque os que estão treinando no profissional hoje são tipo sub-17, então a chance dele conseguir participar e eventualmente ficar num banco, né? Porque vale lembrar que o Jôri começou a temporada, sentiu dores, né? Então assim, talvez ele consiga ser aproveitado ali como segundo goleiro e vai que, né, dependendo por lesão ou por suspensão, ele tem que jogar. O Samuel, acho que eu preferiria tentar ele do que dar uma chance pro Daniel Borges. Sim, eu acho que eu também. O justo a fazer com o Daniel Borges era falar assim: filho, nós não queremos te usar. Eu sei que a gente tem contrato aqui, mas se você quiser jogar, dá uns 6 jogos pro Samuel ver aí. Outra coisa, porque, tipo, aqui não vai. E aí você testa o Samuel, e se der certo, ótimo. Se não der certo, você volta ali, você tem o Rodriguinho e o Matheus Henrique pra jogar na lateral. Porque, assim, o Daniel Borges a gente conhece. Assim, e ele fatalmente vai perder essa posição por jogar mal. Ainda na Série B. Ele fatalmente vai acabar perdendo posição. E nós temos... Vamos gravar isso aqui, hein? O quê? Exercício de futurologia, hein? E talvez o volante, né? Que até o que algumas pessoas destacaram, eu confesso que eu não lembro o nome dele. Mas o que chegou de primeiro volante pode acabar tendo alguma chance ali, porque hoje a gente não tem o primeiro volante no elenco, né? Então, assim, não sei o que o Cauã tá pensando, como ele vai montar esse meio de campo, mas dependendo, é alguém que ele pode dar uns minutos para ver se o cara tem, se ele tem alguma condição, se não precisar trabalhar muito ainda a transição base profissional, pode ser algum que pode ganhar uns minutos e se mostrar pronto, dá para usar também, né? Porque é aquela história, hoje a gente tem 0 volantes no elenco, então, assim, testar não custa, né? Boa. É só lembrando que a paciência com essa garotada, ela tem que ser bem maior. Sim. Sim. Ano passado nós tivemos 2 exemplos. O Adson, né, que é uma promessa, ainda não se firmou, mas se machucou. E o Renato Marques, que foi fazer gol só no último jogo, né? Então, assim, tem que ir devagar aí com essa galera, não achar que eles vão entrar e vão resolver os nossos problemas. Não, eles não podem ser os jogadores que vão resolver, não. Eles têm que acrescentar, só isso. E assim, a gente colocar, dar essa questão de dar chance para esse pessoal, para não acontecer igual aconteceu com o Gustavo Marques, por exemplo. O Gustavo Marques foi ter uma oportunidade ou outra, mas a gente trouxe o Ricardo Silva, aí ele caiu lá, ele era tipo a última opção que o Mancini queria usar, decidimos emprestar ele para Portugal, e aí agora, tipo, não vou nem usar ele no profissional. O Benfica tá querendo comprar, imagina se ele tivesse jogado. Nossa, saco foi muito ruim no passado. A gente podia estar com ele, fazendo uma formação com ele, estilo que a gente fez com o Messias, esse ano assumir a titularidade, às vezes até ao lado do Edson. Eu não vi nenhum jogo dele. Vocês acham que ele realmente é um zagueiro assim de alto nível? Eu acho que era tipo não, o Messias no começo. É que eu tô só ouvindo esse negócio, sabe, Benfica, tá jogando, mas eu não vi. Eu até procurei no YouTube algum comentarista lá deles para ver se falava um pouco do Gustavo Marques e tal. Cara, eu não achei nenhum youtuber, comentarista ou programa de TV lá falando especificamente do Gustavo Marques para estar esse burburinho todo. Engraçado isso, né? Mas o do Benfica aí, ó, podia mandar mensagem para ele e perguntar. Tô fazendo isso nesse exato momento, só que como ele tá em horário europeu, talvez ele não responda hoje, mas para a próxima semana eu consigo a resposta sobre isso. Eu achei interessante isso. A gente houve um bafafá muito grande aqui e tal, mas eu fiquei na dúvida se não era nada de empresário ou algo assim, porque. E fui ver se lá na fonte. Lá eles não estão falando tanto assim nele, não. Não, ele me mostrou, vou mandar aqui, se você vai conseguir colocar, que ele colocou uma notícia de um jornal português, que é o A Bola. Sim. Vou mandar no nosso grupo lá, se você conseguir mandar, colocar no pessoal aqui. Porque ele falou assim: olha, eu não sabia que ele tinha jogado aí. E o que agrada é que ele vai ser, tipo, custa muito barato, né? Sim. Então, assim, para eles vale como vale a pena. Eles estão veríssimos. A notícia que ele passou é jornal físico. É. Ah, jornal físico. Porque eu estava procurando coisas na internet, assim. Sim. Na internet eu não consegui achar. Deixa eu vou subir aqui e já coloco. Mas eu concordo contigo. Eu acho que a gente merecia dar uns 6 jogos aí pro Samuel, ver o que acontece, né? Porque para mim a nossa lateral direita com Daniel Borges é um problema que nós temos de elenco. Aqui, a imagem é essa aí, ó. Negócio de ocasião agrada Schmidt. A história de Gustavo Marques. Só para deixar claro. Central que estreou pela equipe principal. O empréstimo custou 100 mil euros. Mostrou-se no Torreense, que foi o primeiro clube que a gente emprestou lá. Quer dizer, estão tratando como um negócio de ocasião, né? Quer dizer, veio barato e tal, tá aí. É jovem, então é um jogador que a gente consegue desenvolver ainda. A questão era essa, ele tem todos os predicados, porque ele é rápido, ele é alto, ele é forte, ele tinha uma certa qualidade de passe, não era exatamente um primor, mas tinha alguma. Então, assim, era um zagueiro que você conseguiria trabalhar. A questão é que a gente optou por emprestar lá para ver se conseguia dinheiro, ao invés de tentar dar uma chance para ele aqui, por conta do Mancini até. Então, pode ter sido. Pode acontecer uma coisa parecida, vamos pôr o Samuel. Vai que decide a mesma coisa. Ah, o Cauã vai com o Daniel Borges, ele não confiou, aí vai, pega um outro cara, empresta o time. E lateral tá valendo ouro do futebol brasileiro, cara. Futebol, então, assim, lateral é uma posição que tá valendo ouro. Você vê a própria ida do Arthur, cedo como foi, é a prova de que o lateral está em falta mesmo, né? Você vê como é que o americano é bom de macumba. Não, eu não sei se a piada é politicamente correta, mas o Arthur foi para o Bayer Leverkusen, um cara que a gente gosta, formado aqui, foi para a seleção, o Bayer está fazendo um puto campeonato alemão. O pobre do Ivan foi para o Inter, com um jogo rompeu o ligamento. Coitado. É, eu ia puxar esse assunto aqui, você queimou minha pauta aqui, mas tudo bem. Perdão, volta a fita aí. Bom, o Lucas falou aí, para quem estava aí feliz com a não contratação do Ivan, parece que o primeiro jogo dele lá no Inter ele teve uma entorse e tempo de recuperação indefinida. Ou seja, gente, vamos parar de mandar energias negativas assim. Praga de americano é. Foda. Outra difícil. Coitado do rapaz. Mas assim, eu não sei se é praga de americano. Ele já não vinha de um histórico de lesão? Vinha, total. Ah, gente, tem que ver aí. De romper ligamento é foda, né? Não, mas era a lesão anterior. A lesão que ele tinha tido foi ruptura de ligamento. Então, assim, tem que ver se não é a mesma lesão, assim, que não foi tratada bem o suficiente. É. Né? O cara tem uma história de lesão, machuca. A culpa é minha? Não, ué. Mas vocês lembram que num programa para trás eu falei exatamente isso, que eu achava que o Ivan, de graça, seria uma coisa, seria uma aposta interessante. Mas valendo dinheiro eu não traria, não. Por conta disso aí, cara. É um risco alto demais. Era um risco alto demais. Você tem que pesar esses dois lados aí. Deixa eu ler alguns comentários. Vou começar, gente. Para quem não viu, vocês não estão sabendo uma coisa muito interessante. Os amigos lá da Barra, ó, eles estão lançando a pré-venda da camisa da Una Retro anos 90. Quem vai no campo aí sabe que aquele modelo que a Una fez nos anos 90, que é uma camisa meio assim, linda, lindíssima, social, assim, né? Branquinha, com um pouquinho de verde. Linda, linda, linda. Vou colocar aqui para vocês. Olha que beleza de camisa. Eu já vou encomendar a minha, porque, ó, olha o modelo, ó. Quem com esse tipo, com essa fonte aqui da Una e tal, essa camisa é tradicionalíssima, né? É R$85 para quem é sócio bravo, que são sócios da Una, e R$95 para não sócios. E o Nuno, se você estiver me ouvindo aí, já reserva a minha, viu? E outra coloca a mensagem dele de novo na tela aí, rapidinho, Jair. Ah, tá. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui de novo. Vou colocar aqui, cadê? Ó, tá falando que temos tamanhos especiais, ou seja, o Thales pode ficar despreocupado, que normalmente acaba na loja. Modelos femininos e infantil. Tem tamanho normal? Porque se eu quiser comprar, como é que faz? Tem todos os tamanhos, cara. Você tá criando casa à toa. Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. O Nuno mandou pra gente aqui a tabela de tamanhos, ó. Ó, tamanho masculino e feminino. PMG, GG, XGG, XXGG. Thales, qual que é o seu aí? Ah, faltou X e faltou G no meu aí, né? Não, eu acho que a XXGG, com tranquilidade aí pra você, viu? Essa camisa branquinha vai ficar bem na sua pessoa. Tem tamanho feminino e tem também tamanho infantil, pessoal. Tem infantil essa, também. Quem está produzindo essa camisa para eles, eles têm um material muito bom, viu? Vale a pena, sim. Quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo o contato do Nuno. O Nuno é lá da Barra. Vou deixar aqui no comentário aqui um pouquinho de tempo. Para quem estiver nos ouvindo aí por Spotify, né? Não tem o vídeo. O telefone é DDD31. 97211-2484. Nuno, 97211-2484. Encomendem com ele lá, viu? Vai ser show de bola essa camisa. Vai ser não, essa camisa é linda, material bom. Vamos dar uma força lá também, viu? Tenho certeza que o pessoal da Barra aí, que fez uma festa muito bacana no fim do ano, vai fazer um trabalho sensacional também, viu? Vou deixar aqui de vez em quando, aqui, vou colocar o contato. Beleza? 97211-3484. Beleza? Bom, como falei, tamanhos infantis, masculino e feminino. Beleza? Você falou da Barra aí, você já quer entrar no assunto Onda Verde? Ou vamos ainda não. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui antes da gente chegar lá. Deixa eu ler aqui. Otomol, começou 2024, oremos para o nosso querido Coelho. Augusto Campos Rezende, boa noite. O que acham da dupla jornada na pré-temporada? Pô, os caras estão treinando como não treinava há muito tempo, hein? Ô, Jair, coloca o número do Nuno aí de novo, por favor. Vou colocar aqui, ó. 7211-3484. 3484. Boa. 3484. Aí, o Nuno tá aqui me chamando de viado, como se fosse eu que estivesse colocando isso aí, né? 97211-3484, pessoal. Conserta aí pra nós. Foi na hora. Ele até me mandou aqui, mas eu tô vendo aqui agora. 97211-3484. Boa. O Augusto Rezende tá falando da dupla jornada. E aí? Acham que vai melhorar o time treinando mais ou não existe isso? Como falaram aqui, que treinar só duas horinhas não faz diferença nenhuma. Perdão, repete a pergunta aí, por favor. O Augusto está perguntando sobre dupla jornada na pré-temporada. E aí, Cauã já botou os caras para trabalhar? Não sei. Não, para a pré-temporada é mais do que necessário, né? Eu até entendo, assim, quando a temporada está naquele momento de jogo de três a cada três dias, até vai você ter só duas horas de treino, porque a carga que os jogadores já estão passando por conta de jogo a cada 72, a cada dois, três, quatro dias é muito grande. Então você não pode realmente forçar tanto. Quando você tem a semana toda, ou alguns momentos que a gente teve, aí pode ser de bom grado você ter em um dos dias, dois, você ter uma jornada dupla, ou pelo menos que o pessoal fique você ter o dia inteiro fazendo tipo recuperação pela manhã, fisioterapia, coisa do gênero, e um treino na parte da tarde, que aí você consegue forçar. Agora, na pré-temporada, esse pessoal precisa pegar físico, porque ano passado faltou, né? E aí, dois turnos é importante demais para isso, né? Boa! Eu acho que na pré-temporada, como você não tem jogo, você tem que puxar mais, não tem jeito, né? Até durante o Mineiro. O Mineiro você tem que usar como um preparatório. Então, continua fazendo dois turnos ali, vai jogando, você vai rodando o pessoal. Para o pessoal, quando chegar ali, as competições que importam, tá todo mundo na ponta dos cascos, né? Pois é. Deixa eu puxar aqui. Cuba Knights falou que é uma camisa da Una. Curioso para ver como a América vai se portar no jogo. Vai dar um público bom em termos de América. Só estou mais preocupado com essa questão de goleiro. Só Jori e Dalberson? Arriscado, hein? Eu acho que não estou indo atrás de goleiro para o Mineiro mais não, tá? Eu não estou ouvindo essa conversa por aí, não. Não é que erramos. Estamos bem desbalanceados de contratação, hein? E diz que o Cássio está voltando também, né? No empréstimo. Então... provavelmente, eu acho que para o Mineiro vai ser Jori, Dalberson e talvez o Cássio. Não sei o que vão fazer com ele, não. Mas eu acho que é bem capaz. Torcer por ele, mas o rapaz não jogou no Náutico, é foda, hein? É, pesado, né? Me preocupa também. Ele jogou em Portugal também, né? O negócio é complicado, viu? O Felipe Awai tá aqui falando, e zagueiro, sai algum desse time da Copinha? Zagueiro, não. Eu não boto fé, não. Vocês acharam algum zagueiro de destaque? Não. Eu achei todos bem, bem cruz. Acho que tem que ficar um pouco mais malandro. Tomamos gol bobo, viu? Acho que faltou ali uma malandragem. Mas Lucas Caetano. Pode falar. Nós perdemos dois melhores do ano passado. Estava em março e julho. Então, assim, essa dupla aí subiu tem pouco tempo, né? Então faz sentido tá, não estarem preparados ainda. É, eu acho eles muito novinhos ainda, acho que precisa amadurecer mais ainda. Lucas Caetano, esse coelhão funkeiro deveria ter aparecido em 2023, porque começar 2024 com isso não pode ser coisa boa. Nós vamos falar do coelhão funkeiro daqui a pouco. Carlos Antônio. Carlos Antônio, boa noite. Não consegue contratar um volante nem um goleiro. É incompetência da diretoria ou é difícil mesmo? Outros times conseguem, nós não. Lúcio Melo, vou levar meu neto carioca de férias em BH para ver a estreia do Coelhão no Mineiro. Vamos ver se ele é pé quente. Vou trazer sim, Lúcio. Vamos receber ele aqui, hein? É, Raul Batista dando boa noite. O Cássio dando um salve, falando que quinta estaremos lá. Gilberto Weber, saudações americanas de Vila Velha. Eu vou mandar um abraço aqui para um grupo do WhatsApp, o pessoal do Coelhão dos Vales, do Coelho dos Vales, que é o pessoal aí do Espírito Santo, da região ali de Manhuaçu, Manhumirim, muita gente aí daquela região. É um grupo ótimo, sempre movimentado, viu? Abraço ao pessoal aí do Coelho dos Vales. Pedro Magalhães, o goleiro da Copinha 2023 poderia voltar. Me lembro da campanha dele, foi bem positivo. Ele tá voltando, tá, Pedro? Eu vi uma matéria. Até o Marcelo me mandou aqui, da Itatiaia, falando que ele está voltando, vai ser reintegrado aí ao elenco. Então eu acho que, vamos ver, né, o que acontece aí. É, mas eu acho que, em teoria, a preferência nesse momento é do Dalberson, né? Jori, ó, o menino Tars caiu. Bochecho 89, tá aqui, pai tá on, literalmente pai, né, Bochecho? Tem o Bochechinha, que é uma gracinha de menino, tá sempre lá na Independência também. Quinta-feira vai estar lá? Bacana, o meu vai. Vou levar meu menino quinta-feira para já abrir o ano, pé quente já. Eu vou levar a minha também, que ela não para de falar: papai, campo, leva no campo. Não sei de onde que ela tirou isso. Eu nem falo campo para ela. Que beleza, é bom que eles vão brincar lá. Bom. O Carleto Games está aqui, boa noite, Decadentes, valeu. Flávio Azevedo, sempre assim: essa diretoria fala nomes que não pode contratar e sempre traz jogador Série E, filme antigo esse. Zé Alves Aguiar, salve nação, Itabira vos abraça, salve nossa base, parabéns, Mairon. Mairon, técnico do Sub-20 aí. Laura Grise, América expert em contratar bichado, demos sorte do Salum ter levado chapéu. Lucas Pousa, boa noite, e eu não vou falar essa expressão que as pessoas querem cravar para torcedores do América. Varley, contabilidade. É o nosso Tricas agora, Mercúrio? Não, isso é coisa de maluco. Isso é coisa de André, Thales. Entendeu? Esses caras não dá, não, velho. É legal, sinceramente, você, não dá, não. Só o Jair que não gostou. Jair e os amiguinhos deles, chatos. Mas tá bom, nem falo não, mais. Chato demais. Vocês querem dar munição para anti-americana. A verdade é essa. A culpa é nossa? Nós temos um time de vôlei que faz o que faz. Nós temos um time que caiu para a Série B. E a culpa é do Mecudo. Oh, beleza, segue o jogo aí. Deixa eu ler aqui. Valeu, contabilidade. Boa noite, galera. Comecei a assistir agora, depois vou voltar e ver no início. Acabei de me associar no Onda Verde. Sou de Sete Lagoas. Bacana, valeu. Nós vamos falar aqui, viu? Deixa eu puxar. Cadu. Esse ano o América tem que ser campeão. Se não for, desisto e viro flamenguista. Não, não fala isso, Cadu. É, não complicou, dá, não hein, bota Cadu? Essa pressão, não. Não bota essa pressão, não. Que ano você resolveu para fazer essa promessa aí, hein? Pô. É, não, não. Esse ano não é um ano bom para isso, não. Sinceramente. Elton José, boa noite, pessoal. Ainda estou magoado com esse coelho, mas aos poucos já estou começando a ver os programas sobre o América. Começar de novo, ó. Tem o jeito, meu filho. Não tem outra opção, não. Jesus Ananias, gostei dos dois volantes na Copinha. E das entrevistas do Jacaré e Dalberson mostraram respeito ao América, de fato. Boas entrevistas aí. Deixa eu falar um outro. Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. É que eu achei que você leu outro comentário. É porque foi muito engraçado o pessoal no começo do ano falando assim que todo mundo sabe que o Mastriani não quer jogar no América, o Mastriani e Martínez estão todos querendo sair. Quando a gente vê as fotos que o pessoal posta no Instagram, realmente eles estão na tristeza danada, né? Nossa. Os caras super integrados com o elenco, o Jacaré postando foto com o Mastriani, falando que vão ser duplo de ataque. Tipo assim, óbvio que os caras preferiam jogar uma Série A, mas cravaram de os jornalistas, com muitas aspas aí, cravaram que tava uma super insatisfação e os dois se representaram, estão treinando, fazendo o trabalho deles. É brincadeira, né? Fato. O Luca Costa falando que acabou de vender a cadeira de rodas da avó dele e apostou no América campeão do Mineiro. Coitado da avó dele. Espero que a avó dele esteja melhor e já esteja caminhando sem auxílio dessa cadeira de rodas, que deve ser temporária, né? Então, se você fizer uma campanha, uma vaquinha para arrecadar dinheiro para cadeira de rodas da sua avó, não vou contribuir, porque foi responsabilidade sua. Tião Godinho falando que o Cássio está de volta. Cláudio Gomes, salve decadentes, que esse ano é de reconstrução. Tem que ser, vai ser. Alexandre Maia, boa noite, americanos. Vamos precisar de todo apoio para 2024. Tá complicado. Ô, Thales, tem recado do Buchecha para você. Ó. Se o América for tri esse ano, eu volto a jogar na pelada dos velhos uma vez por mês. Uai, que bom. Uai. Menino Buchecha foi lá só um dia. E puta que o pariu. Eu saí de lá quase 2 horas da tarde. É boa companhia, gostei. Podia voltar mais vezes, sabe? Menino Buchecha é bom. Bacana. Ele reclama só do horário, que é 8 horas. Vai fazer o quê? 8 horas é o melhor horário que tem. Não, né? Não. Domingo de manhã, 8 horas da manhã? É, pra jogar bola é o melhor horário que tem. Tá doido. Seu domingo fica comprido aí. Bom, então tivemos aí, o pessoal lembrou, as apresentações de Jacaré e Dalberson. Jacaré, inclusive, que fez um gol no jogo treino contra a Tombense, né? Contra a Tombense? Não, Atlético. Atlético, tá certo. Confundi os dois. Fizemos, o Jacaré já fez até gol aí e parece que tá bem enturmado, hein? Parece que... Já pintou o cabelo. E aí? Sentiram firmeza na entrevista? Bom, vou confessar que eu não vi entrevista não, então não posso comentar. É, eu achei que eles, o Dalberson falou que fazia questão de jogar. Do Jacaré. A do Dalberson eu gostei. Assim, a gente gosta desse tipo de coisa, né? O cara total, fala. Total, vamos pro ego, pô. Que é mentira, é mentira deslavada, né? Qualquer time eu tenho que saber. Então, se o Real Madrid mandasse um zap lá, não, pera aí, vamos conversar. Agora o América eu vou sem pensar 2 vezes. Não é bem assim também, mas foi legal. Assim, mas foi legal, foi bom ouvir isso, velho. É, bom ouvir isso. Ele é de Belo Horizonte, então com certeza ele já conheceu a América, conheceu a história, a estrutura. Então foi bom, assim, gostei da forma como ele chegou. É aquela mentira que a gente... Que esquenta o coração, pô. Deixa o cara, pô. Não pode ser, não. Deixa o cara lá. Então, já houve a primeira semana de treinos, né? Como nós falamos aqui semana passada, o Benítez se apresentou machucado. Ou seja, já é ausência provavelmente para quinta-feira. Tá, só fez um não ali com a cabeça, né? Se machucou na pelada dos primos lá em Mendoza, né? Ah, cara, não dá para confiar num jogador desse, né, velho? Não dá. É fora de série, é diferenciado. Mas não joga, cara. Não, não joga. Não adianta. Sei lá, eu acho que é desperdiçar dinheiro um jogador desse. Mas ok. Não, mas é o seguinte, vocês lembram que no começo do ano passado eu falei, o Benítez, se ele entregar 1/3 dos jogos, para mim tá bom. Se ele jogar em 33% dos jogos, para mim tá ok, porque ele é diferenciado, cara. O problema é que o Mancini estourou ele em jogo contra o Benítez, jogo de time já classificado, né? Assim, se ele jogar na Série B 20 jogos, e eu tô satisfeito. Tá bom, eu também. O problema é que ele já machucou antes da pré-temporada, aí é foda. Já vê que tá difícil. Pois é, cara. Isso é. Mas a minha conta é essa. Se ele entregar 1/3 dos jogos, pra mim tá. Entregar, né? Conseguir jogar 1/3 dos jogos, entregar não, né? Mas entregar, no caso, então, se confundiu o jogador. Se for o Flávio, aí sim, 1/3 dos jogos ele vai entregar. E parece que o Flávio vai ficar mesmo, hein? Ah, fez que coisa, hein? Você falou da apresentação do Dalberson e do Jacaré. O que você achou do textinho do Flávio? Ah, pra quem não viu, gente, o Flávio fez um peço perdão pelo vacilo. Foi mal, tava doidão, que pedindo pra ter paciência e tal. Não sei, esse papinho, né? Olha, eu tenho quase certeza que foi o Euler que redigiu aquela nota pra ele postar nas redes sociais dele. Gente, o Alencar que não foi. Do fundo do meu coração, zero paciência com esse sujeito, zero. Não dá, cara. Não é só a gente, é a torcida, cara. Eu acho um absurdo um sujeito desse ainda vestir a camisa do América. Um absurdo. Um cara desse tem que ser emprestado pra qualquer time aí, pagando o salário dele. Você tem que se livrar de um sujeito desse, sabe? Não agrega nada. Nós fizemos uns 5 anos de contrato com essa praga, não é possível. Aí, ok, ele joga bem esse ano, e aí? Pois é. Não vão ganhar nada com essa bosta, sabe? Otimista você, hein? É, bastante otimista. Muito otimista. Então, jogador de Série D, não tinha que estar na América, certo? Mas... O Fabiano Liporato, dando um salve-salve, galera, perguntando se o América sobe esse ano. Não, ele não perguntou isso, não. Coloca perguntou aí de sim. Novo. Perguntou não, sim. Não, perguntou coloca... sim. Não, coloca aí de novo, Nath. Se eu estou dizendo que ele... Que ele falou isso, é porque ele falou isso. Confie na minha palavra. não foi assim que ele perguntou. Coloca o texto aí. Eu acho que sobe. Vou cravar aqui. Vai subir. Eu torço que suba. Vai subir. Pode anotar aí. Confie em mim. Confio. Eu tô pegando entusiasmo pro ano. Eu acho que vai... Nós vamos subir, vocês vão ver. Ó, o meio campo que tem aí. Assim, se não mudar nada, que eu acredito que vai mudar, tá? Mas se a gente pega um meio campo com Martínez, Benítez e Moisés, não é um meio campo de Série B, convenhamos. Se a gente mantém o Mastriano e o Jacaré no ataque, é uma boa dupla de ataque. O problema tá do meio para trás, né? Então dá para se vislumbrar um time que foi o nosso, Lucas, que foi o nosso problema de 2023, né? Exatamente, que foi o nosso problema e foi onde a gente não se reforçou devidamente ainda, né? Convenhamos, mas assim, tem time para conseguir subir, tem condição de subir? Tem, totais, assim, a gente tem um time, essa estrutura que ficou aí, agora resta saber se, de fato, a gente vai conseguir segurar Benítez, Martínez e Mastriani o restante da temporada, né, que se conseguir mantê-los motivados, realmente vai ser uma tacada de mestre aí do Salum. Sim, sim, eu acho que o Alisson, no Soldeca de quinta-feira, ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou: se um time tivesse se reforçado com Mastriani, para a Série B, com Mastriani, Martínez, Benítez, Moisés, era um candidato a título. Essa é a verdade. Mas tem que ver. Sem defesa? Não, isso que eu ia falar. Aí eu ia fazer o meu comentário. O problema é esse, a gente na defesa, que foi o pepinaço do ano passado, nós não mexemos nada. Nada, nada, não, nada, nada. Na verdade, nós melhoramos, nós mandamos umas porcaria embora. Então nós demos uma melhorada. Mas não trouxemos ninguém. Precisava melhorar, né? Essa é a verdade, não trouxemos ninguém. Ou vai falar que o Dalberson é o goleiro nosso para 2024? Não, não é. Pode ser, mas não é, por enquanto, não é o goleiro que a gente queria. E nem veio para ser, né? Ele tá sendo porque a gente não conseguiu fechar com o Ivan, né? Que seria o goleiro para a temporada, né? Isso aí. Ficou detalhe. Marinho, tá apostando que o Éder vai voltar a jogar bola. É, então, esses dias eu encontrei num restaurante aqui do Castelo com o Ricardo Silva e eu perguntei para ele. Falou que eles estão. O Cauã tá treinando todos eles como dupla. Que nem eles estão conseguindo muito saber quem vai ser titular, quem não vai. Mas ele tem três combinações. É, exatamente. Ele tem... O Júlio e o Ricardo Silva, Júlio e o Ricardo Silva. Não é que... E aí o Cauã tá mexendo toda hora, tô colocando duplas diferentes para ver o que vai acontecer. Ele falou que só não que até agora eles nunca treinaram com três zagueiros. Que todos os treinos foram com dois zagueiros. Ah, esqueci ter o Cal também nessa brincadeira como zagueiro. É. Um detalhe que eu esqueci. Então tem mais um para ficar nas duplas. É. Marinho Júnior tá aqui. Salve, salve, nação americana. Sempre o mesmo início de temporada, sem contratações. Ainda bem que estamos acostumados. O Júlio César Pereira, que também aqui como Mobile Imóveis Planejados, tá dando boa noite. Ah, tá falando aqui. Esqueci de comentar uma coisa também antes do comentário do Mobile aí. Eu falei no começo do no final do ano passado, no programa esse ano também, jogadores que poderiam voltar aí, que eu não duvidava nada de voltar o Brian. Aí na estreia dele no amistoso lá contra o Cruzeiro, ele meteu um golaço. Então, ó, duvido nada que acabou o Mineiro e vai trazer esse Brian pra Série B, vocês vão ver. Pato. Ele tá falando, o Júlio César tá falando que do Vandermon, que hoje é aniversário dele. Parabéns, Vandermon, você é um cara sensacional aí também, um dos fundadores da UNA, um dos grandes da UNA aí. Parabéns, viu? Carlão Voga está aqui dando meus ídolos ao vivo. Abraço a essa turma boa, Decadentes. Valeu, Carlão. Thiago Garcia tem que priorizar o Benítez. Os números dele, nenhum jogador da América tem, mesmo jogando pouco. Paulo Henrique, Benítez tem um custo-benefício ruim, tanto é que nenhum time procura mais. Nada explicita mais a bipolaridade americana que esses dois comentários na sequência que você leu, né? Pô, Benítez é muito bom, top demais, ótimo jogador. Na sequência, Benítez não custa muito ruim. É, mas tipo... isso aí, cara. Tá certo. Isso aí, com certeza. Isso aí, a bipolaridade americana é uma coisa sensacional. Sérgio Luiz Raso, boa noite. Lucas Cal tem que voltar para a zaga. Eu acho que ele podia voltar para outro lugar, mas... Acho que ele podia voltar para a Série B de Portugal, quando ele jogava antes de vir para cá. Aí, lá ele talvez seja... Eu feliz. Acho que ele é muito ruimzinho, cara. Ele, não, ele de volante joga muito mal. Na zaga parece que joga de volante. É, eu acho que não tem jeito. Zaga, a gente vai ter que achar pelo menos mais um zagueiro para titular, sinceramente. Eu acho aí, que não... O que me preocupou, na verdade, eu tô otimista, eu acho que a gente sobe esse ano, porque eu sei que a gente vai trazer gente no meio do ano. Claro. Mas é igual o Lucas falou, assim, de meio campo, né? A julgar pelas mudanças que foram feitas no amistoso contra o Athletic, tem chance, às vezes, ali, dependendo de lesão, suspensão e coisas do gênero, de a gente entrar com um meio campo que é Flávio, Alê, Juninho e Mateuzinho. Então, assim... Gente... Não me lembra disso, não. Mateuzinho tem prioridade para entrar nesse time? É, o Mateus... Pelo amor de Deus. 21 de janeiro de 2024, e Mateuzinho tem prioridade para jogar, meu Deus do céu. Tem prioridade de entrar no lugar dos dois que jogaram bem até de lateral, né? Que é o Rodriguinho. Meu Deus o... do céu, gente. Não, não dá para ser, não. Não dá para falar em trabalho sério. Sinceramente, desculpa aí. Ainda tem gente que defende. Essa turma aí que mantém o Mateuzinho no elenco da América, né? Fazer o quê? O Flávio Azevedo tá aqui escalando, ó. Jori, Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucas Cal, Marlon, Ale, Juninho, Martins, Mateuzinho, Azevedo e Mastriani. É por aí o time, a panela vai comandar. Eu acho que só no lugar do Lucas Cal aí entra o... Como é que chama esse zagueiro horroroso nós temos aí? Éder. Entra o Éder. O resto é isso aí mesmo. Jesus, toma. Não, talvez o Mateuzinho ali, Moisés. Você já imaginou? Vocês já imaginaram a gente sair de casa assim numa... Mas que a Juninho e Azevedo vão jogar. 9 horas da noite, pra ir lá em Nova Lima ver um jogo desse time aí? Hein? Ah, mas é, ué. Puta, ser americano é foda às vezes, viu? Mas eu acho que não. Eu acho que esse time aí... Eu com todas as preocupações que esse jogo treino mostrou, eu acho que o Mateuzinho não tem espaço nenhum nesse meio de campo nosso. Não, mas Juninho, Ale e Azevedo tem. E merece? Não merece. Eu acho que o ataque vai ser Jacaré e Mastriani, por exemplo. É, isso sim, eu acho que o Azevedo vai... Por esse amistoso, né? O meio de campo foi até Moisés, Juninho, Ale e Martínez. Então, assim, fico um pouco preocupado com quem vai marcar. Porque não de novo, 2024, e tem um técnico no América que não entendeu que Juninho e Alê não pode jogar os dois. Jogar um já faz raiva, jogar os dois não dá certo. Cara. Não tem... Será que nem isso... Será que o Cauã não viu nenhum jogo do América 2023 para ver, para já estar tá provado que não dá para os dois? Que um a gente ainda aguenta, um a gente ainda... Sabe, paciência, vai na vaga do nepotismo aí, mas os dois não dá não, cara, sinceramente. Mas o Jacaré foi titular e o Azevedo ficou no banco. E acho que o Azevedo não foi dos que entrou, né, no segundo, que teve três tempos, né. No segundo tempo ele fez duas trocas só, e uma delas foi colocar o Mateuzinho no meio de campo. Agora eu esqueci qual foi a outra. E aí mais gente, aí quando foi o terceiro e último tempo, aí sim, ele trocou bem mais gente, né? Mas a preocupação foi isso, né? Que uma das primeiras mudanças que ele fez foi colocar o Mateuzinho nesse meio campo aí, o que mostra que o Mateuzinho tá prestigiado. Na primeira instalação, o Moisés entrou? Não, entrou. Né? Deixa eu até pegar a primeira já? Porque eu acho que isso aí não tem jeito, vai ter que jogar, gente. Não, ele foi... O Flávio Azevedo tá perguntando sobre condição física... Ô, Flávio, eu tive lá na apresentação dele lá na loja do América, o cara tá fininho, viu? O cara tá em boa forma, tá fininho. Agora, futebol chinês, né? Tem que ver como é que tá o preparo físico, que é diferente de condição física, né? O time titular, né, que começou foi Dalberson, Daniel Borges, Éder, Ricardo Silva e Marlon, Juninho, Martínez, Alei, Moisés, Jacaré e Mastriani. Então, eu acho que já é bem um provável time titular de quinta-feira, né? Aí, quando foi o segundo tempo, ele fez só duas trocas. Uhum. Aí ele tirou o Moisés e o Mastriani e colocou o Mateuzinho e o Rodrigo Varanda. Uhum. Aí é que eu me preocupo. Correto. Não o Matheusinho, mas do Varanda. É. E aí no segundo, aí no terceiro tempo, ele já colocou mais gente. Ele já colocou o Matheus Henrique, Júlio César, Atos, Lucas Cal, Rodriguinho, Felipe Azevedo e Fabinho, que entraram nessa parte aí. Então, assim, aí trocou praticamente todo mundo. O Dalberson foi que não trocou porque o Júlio estava machucado e os outros goleiros são do sub-17. Então não adianta você dar rodagem num amistoso para um goleiro que não vai fazer parte do elenco eventualmente, assim. Eles não vão estar lá. Então. Aí você. Você falou aí agora, você me lembrou. O que vocês esperam do Fabinho aí nesse time, hein? Como é que ele vai jogar? Oh, vou ser bem honesto, que eu tem muita gente que fala assim, pô, mas fez uma Série B maravilhosa. Eu não vi nenhum jogo do Criciúma ano passado, então não sei dizer. É, eu não sei não, cara. Eu não é o tipo de contratação que eu faria pro América, considerando que ele foi o último a chegar, né? O Thales que costuma acompanhar muito o futebol de Santa Catarina, então... Bom. Queria ver a opinião dele, mas eu particularmente não vi ano passado jogos do Criciúma e da Série B, não. Tá certo. Bom, algum outro tópico? Você tinha um outro tópico aí, Tati? Eu só acho que, de fato, não, a gente desmentir que tá atrás no primeiro volante, ter fechado com esse atacante, sendo que a gente ainda tem Varanda, o Renato Marques... Até o Azevedo, que renovaram com ele, então ele tá lá também pra usar. Se é bom ou se é ruim, não depende. Mas, tipo assim, trouxemos... Mas esse Marcinho, ele é centroavante, não? Ele não joga de beirada, não? Ele joga nos dois, joga de beirada. É, ele é de ponta e centroavante. E aparentemente... Porque o Martínez, o Mastriano não tem essa reserva pra ele. Eu acredito que o Cauã tá pensando no Varanda, né? Eu acredito que é. Pelo que Varanda de 9? De 9. Não sei não. Eu acho que ele vai jogar tipo no 4-4-2, o que deu a entender ali. Porque o nosso meio de campo não tem nenhum deles que consegue ser um atacante de beirada. A não ser que o Juninho viralmente virou ponta direita e tá, mas pela escalação pareceu um 4-4-2 losango ainda, né? E aí, nesses 4-4-2, dois atacantes, um mais móvel e um mais fixo. E aí, com o Varanda, você pode ter dois mais móveis, pra caso a gente tenha que pegar um time de contra-ataque e tudo. Acho que ele pode estar pensando nas variações assim. Então o Fabinho vai acabar rodando como um dos dois centroavantes, pode ser reserva, como ele também joga na ponta, pode ser móvel, pode ser que ele entre no lugar do Jacaré, pode variar, mas a gente tem que ver como o Cauã vai colocar esse time, porque por enquanto, só por escalação, pareceu um 4-4-2. Como que ele tá treinando de fato, o que ele tá pensando fazer, a gente vai ter que ver na prática, né? Se for um 4-4-2 mesmo, beleza, eu só acho errado tirar essa chance do Renato Marques, que mostrou, ele mereceu ter chance, pelo menos no Mineiro, né? E você vai pro Mineiro mesmo, você já traz um centroavante que, tipo, não dá pra saber até que ponto ele vai ser útil ou não, né? Ele pode fazer muito bem, fazer uns gols e ajudar a gente, como pode ser mais um... Ai, como é que chamava aquele... Agora esqueci. Daquele centroavante, tipo, o Felipe Amorim, umas coisas dessa da vida. Williams. Então assim, eu realmente não entendi a contratação do Fabinho, não. Por falar em contratação, teve uma coisa interessante aí essa semana, que saiu a fofoca de que o América estava atrás do Filipinho, volante da Ponte Preta, e o América foi lá e fez questão de desmentir nas redes sociais, só não estão procurando ninguém, não. Nota oficial, hein? Nota oficial, não sei o quê. Vocês não acharam isso meio bizarro, meio esquisito, não? Bizarro porque não tem nota oficial para desmentir negociação com o Bauer, mano, que estava envolvido com o esquema de aposta. Agora, com um cara que aparenta ser bom de bola, aí você tem que desmentir oficialmente, né? Isso não dá pra entender. A gente tem uma reputação para zelar. Vamos trazer um cara bom de bola, assim, do nada? Não, peraí. Vai desmotivar o Flávio, assim, no treinamento, se falar que tá trazendo um volante bom ali pro lugar dele. Sendo bem poliana, sendo bem dando uma de ingênuo, o único caso em que eu vejo que isso pode acontecer é você estar negociando com outro volante para aquela posição, esse cara vem para ser titular, e se sai a notícia que você está negociando com outro, de repente o cara pode achar que se ele vier, ele não será titular. Mas igual eu falei, eu estou sendo poliana nessa. Eu queria muito ser otimista igual o Jairo, viu? Esse aí... Não, eu tô tentando achar uma explicação... Porque eu não lembro. É só falar com o cara, você, assim, ó, saiu essa notícia, mentira. Não tô negociando com esse cara. Eu nunca vi assim, eu confesso que não sei se tem precedente isso. Eu não lembro de clubes lançarem notas oficiais para desmentir negociação. Daqui... Negociação nessa época do ano. Se fosse um jogador que tivesse envolvido com alguma coisa, como o caso que você falou do Bal, eu até entenderia. Ah, não, não é o nosso estilo, ou sei lá, não, né? Mas não é o caso. Pois é. Pessoal, deem likes aí pra gente no YouTube aí, isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar a mais americanos, viu? Se puderem aí, deem like pra gente, por favor. Tem mais um tópico que a gente não falou, Jairo. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas eu não fiz meu bom papel de jornalista, ainda não ouvi entrevista, mas teve entrevista do Salão 98, né? Sim. A gente houve uma entrevista ontem no programa do ex-presidente da Mariada lá, com o Salão, uma hora, eu achei uma entrevista mais do mesmo. O que vocês acharam? Só uma coisa que, assim, tinham se especulado talvez o Salão não ficar apreciando, né, com mudança de diretoria e tudo. Ele falou que pretende sair, assim, não sei se essas foram exatamente as palavras, mas o trecho da manchete que apareceu é que ele pretende sair quando a venda da SAF for finalizada. Foi. Uma coisa assim, né? Ele quer sair, ele não vai sair da América mais, não? É. A Saluzetti, então, fica louco. Então ele fica, então, para esse ano, ele fica, né? Porque até agora, nada. Pois é, cara. O Flávio Azevedo tá falando, pega uma entrevista ao Salão de 2000 e vai ser igual a de ontem. Acho que em 2000 não se falava de SAF, né? É. Devia estar falando, a gente precisa de pensar a forma. Falava sim. Ele falou que já aqui em 97, quando a América foi campeão da Série B, ele já pensava em trazer investidor para a América. Nem de liga. Liga também é outro assunto também, que ele falou que está muito próximo de um acordo. E tudo que você ouve aí por aí é que não tem, que está cada vez mais difícil um acordo. E tudo que sempre que o América fala que está muito próximo do acordo de alguma coisa, não acontece. Vide todos os próximos acordos que a gente teve com o SAF nos últimos tempos. Mas também teve um acordo com o Ivan, né? Que estava certo. Sim. Sérgio Luiz Haas mandou pra gente aqui um superchat. Valeu demais, viu, Sérgio? Obrigado. O Brunão, entrei aqui somente para rever meus colegas de Independência e prestigiar o programa. América com Cauã, Daniel Borges, Juninho, Alê, Mateuzinho, tô fora. Brunão, de jeito nenhum. Quinta-feira quero te ver lá, viu? Dê seus pulos, não quero nem saber. Americanos, começou outro ano, vamos lá, vamos curtir. Paciência, vamos lá viver o América e começar 2024 com o pé direito, beleza? Então, nosso jogo, quinta-feira, é 19 horas, contra o Pouso Alegre, lá em casa, lá na Independência. Minutares, você vai? Vou sim. Estarei lá. Até a Agatha vai, menina de Lucas, vai todo mundo. Felipe, você vai no jogo? Falei, eu preciso entrar em contato com o Onda Verde, porque eu não consigo acessar o site novo, né? Essa mudança deles não foi muito bem feita. Aí eu não consigo entrar para pagar. Então, assim, porque eu pago via boleto, Pix, lá na plataforma antiga, e tinha a opção de pagar por Pix, né? Então, assim, se eu não conseguir entrar no site, eles vão ter que me dar uma forma de pagar esse negócio lá no lugar para poder entrar, porque, por enquanto, eu vou estar inadimplente e não vão me deixar entrar, né? Boa puxada aí. Eu tô até mais comedido nesses dias, esperando começar realmente o futebol, para aí sim ser chato, reclamar e tudo. Vai ter um pedido interno aqui para que a gente tenha mais paciência com a diretoria, paciência com a turma, mas vai tomar no cu desse Onda Verde, né, bicho? Puta que pariu, cara. O sujeito lá que deu uma entrevista, ele falou nada com nada. E aí você não tem mais acesso a nada. Por exemplo, eu não sei quanto que meu plano vence, eu não sei nada, eu não sei quanto que o plano do meu menino vence, eu não sei nada. Gente, isso não existe lugar nenhum. A forma como eles estão fazendo essa migração que eles estão chamando aí. Isso é de um amadorismo, isso é de uma... O Jairo, melhor do que ninguém, como trabalha com essa parte daí, aí sabe que as coisas não são feitas dessa forma que foi feita na América, não. Não. Você não deixa... Você não, o torcedor, o cara que paga o Onda Verde, por exemplo, eu vou falar por mim, eu que pago o Onda Verde, eu sou um cliente. Você nunca deixa o seu cliente na mão igual deixaram com esse negócio que o Onda Verde fez. Um site mal feito, um site horroroso, o aplicativo que já era meia boca parou de funcionar. Então, assim, é difícil demais dar conta. E o que nós, o Felipe falou aí brincando, mas o que nós teremos de problemas na quinta-feira para entrar no estádio, puta que esperem verão. O Flávio Azevedo falou isso também, falou: vou chegar cedo que o Onda Verde vai barrar todo mundo. Exatamente, cara, vai ser aquela zona. Pois é, cara, isso é que a migração, e não só a migração foi feita na minha opinião, da área de sistemas, mal, quando foi feita numa hora péssima. Ela tinha que ter sido feita lá no começo de janeiro para ir resolvendo os pepinos todos durante janeiro como um todo. Mas não é... Você teve dezembro, cara. Dezembro. Bicho. Tem que desembolar, cara. Eu, por exemplo, no meu Onda Verde, eu tenho o meu, da minha esposa e do meu menino. Se eu entro lá naquele site, custei, pedi, redefini senha, não sei o quê, aí consegui entrar. Não aparece o do meu menino. Nada. Não. E não tem a opção, eu não consigo saber quais são extrato os vencimentos. Não tem, tem nada. Não tem extrato financeiro, não tem onde pagar. Você cadastra um cartão de crédito num site todo mal feito, e aí você, cara, é difícil. Você coloca, dá para colocar um dado de cartão de crédito num site desse naipe? Não. É foda, nunca, cara. Nunca. É foda. Sabe? Você tem que passar a credibilidade. Aí tá bem ruim. E a entrevista que você falou, eu achei uma coisa muito doida, bicho. Você faz uma entrevista para anunciar o Onda Verde, você não fala quais são os planos, você não fala quanto custa, você não fala quais são os benefícios, se mudou alguma coisa, você não fala quais são os seus planos, você não explica por que que você deveria, por que que alguém deveria assinar o Onda Verde. Porque tem isso também, concorda? Sim, a única coisa... Uma coisa que ele falou é que aumentou o número e que ele quer aumentar mais, que não sei, bicho, que bobajada do cacete. Aumentou o número, diminuindo o número de opções, de planos. Tiraram dois planos. Agora, né, também. Hã? E aumentou o valor, não? Não. Alguns não. Até baixaram. É. Alguns até baixaram. Mas eu digo assim, você tirou duas opções, então acho que o plano jovem acabou, e um outro também, o americano ainda tá, né? Tem dois que tiraram aí, que o pessoal tava reclamando. É o jovem. Vai ser foda. Vai ser foda, velho. Eu acho que quinta-feira, quem puder chegar mais cedo para resolver essas pendengas aí, eu acho interessante, não, tá? Não faz sentido nenhum, cara. Isso aí. Não, para não ficar barrado na porta. Isso aí é chamar a gente de otário demais, sabe? Chamar a gente de otário. Eu também acho. Mas você imagina, se não conseguiram migrar a ponto de te permitir renovar, vão conseguir migrar a ponto de conseguir fazer entrar no estádio? É, com o carro mais dúvida. Pela empresa antiga, né? Pois é, cara, isso aí é foda. Não tem mais, entendeu? Carteirinha virtual, não tem bosta nenhuma, cara. E vocês acham não tem nada. Até quinta-feira vão resolver isso? Não. Se bobear até o final do mineiro, sem chance. Se bobear até o final do mineiro, não resolve. Se bobear, vai resolver isso da Série B. Aí chega lá pra quinta-feira, os caras mandam, se você tiver algum problema, vai lá no guichê do Onda Verde. Onda Verde, bicho, é... Você tá entendendo? É foda. Eu entrei pelo site, e no site eu não consigo renovar, se eu quiser. Eu compreendo que você e Flávio estão falando aí de chegar mais cedo e tudo. Lembrando, o jogo é 7h30, cara. Sete horas. E o companheiro que trabalha longe, como é que ele faz? Ele consegue chegar tão mais cedo assim? É. Se eu estivesse trabalhando, eu tô de folga, se eu estivesse trabalhando, eu chegaria lá às 7. E aí? Depois de pegar trânsito, caralho, a quatro, trabalhar o dia inteiro para ir lá pro seu momento de lazer, a estreia do seu time no campeonato. Você com chance de passar raiva, bicho, isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo. É. Absurdo. E os caras ganham bem, os caras não ganham mal, não. O Roilson tá falando que quinta tá lá, firme e forte. Rosemary Bigão ainda dando boa noite. E o Augusto perguntando se quarta tem resenha do Coelho. Tem sim, Augusto, normal. Diga, Felipe. É só falar, porque teve um ouvinte nosso que falou que era pra elogiar a diretoria, que mandou embora quem tinha que mandar embora. Eu acho que se tivesse mandado embora quem tinha que mandar embora com desempenho ruim, o nosso diretor de marketing era para ter rodado, né? Mas ele ficou... E quanto mais ele coloca a mão nas coisas, pior elas ficam, né? É o toque de merda que o pessoal comenta, né? Assim, eu não trabalho com marketing, longe disso. Mas para mim, a primeira coisa que uma pessoa que lida com o público tem que ter é simpatia. E esse sujeito aí, ele não passa a menor simpatia. Na verdade, a turma que está no Onda Verde está com esse problema. Eles não estão sendo empáticos com a gente, não estão passando empatia nenhuma, não estão sendo legais com o torcedor, sabe? Mas estão fazendo favor para a gente. Bicho, não saca esse negócio, mas bora. Boa. Isso aí, moçada. Fiquem espertos aí. Vamos ver se... Você vai fluir, né? Beleza. Algum último assunto antes da gente falar do Coelhão Funkeiro e o Lucas fazer a dancinha? Ah, vamos falar assim já. Vamos aproveitar. Você proibiu de criticar, mas vai tomar no cu, né, bicho? Troca-se o gramado. Quem que estreia? Copa Itatiaia. Vai pra merda, cara. É mesmo, hein? É pra merda, cara. É com verdade. Todo o respeito, com todo o respeito à Copa Itatiaia, mas porra, bicho. Nossa, 5 dias da estreia nossa no Campeonato Mineiro, usaram o estádio pra uma Copa, final de Copa Itatiaia. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Legal, legal, legal. Isso aí é o jeito que o pessoal pensa. Brincadeira, viu? Lucas, esportes especializados? Com o Lucas. Esportes especializados com o Lucas. Na verdade, hoje o esporte especializado está bem curto aqui, né? Primeiro, apesar do belíssimo desempenho do Coelhão Montes Claros, né, que foi uma dança assim super sensual, deu um chacoalhou e empolgou a torcida monteclarense lá, o time novamente teve mais uma derrota na rodada seguinte contra o líder, né, o São José, e nesse momento o América é nada mais, nada menos do que o lanterna na competição. Já se passaram, o América já jogou um turno inteiro mais uma partida, já foram 12 jogos. O América é nesse momento lanterna, com 1 vitória e 11 derrotas. Então, o América vai caminhando a passos largos aí para talvez vir para uma Série B da Superliga Masculina de Vôlei. Aí eu acho que definitivamente acabaria o projeto. Nesse momento, as chances de classificação para a próxima fase são praticamente nulas, apesar de classificarem muitos times, né? Estão conseguindo fazer uma campanha pior do que na última temporada, então bem decepcionante esse projeto do vôlei aí, que vai agonizando ali, aparente, desse jeito inevitavelmente vai acabar. O América só não cai se de vez em quando acontece de uns times da Série A mesmo desistirem de por não renovar patrocínio, alguma coisa assim, desistem de participar. Aí acaba sobrando vaga para os times que caíram. Já aconteceu isso com a América, se não me engano, uma vez. Foi, na primeira temporada, a gente só não caiu por conta... A gente caiu, só que aí dois times deixaram e a gente acabou ficando. Então, se não acontecer a mesma coisa esse ano, ou a gente joga a Série B ou o projeto acaba, aí não falaremos mais do nosso queridíssimo América Vôlei e do nosso Coelhão Funkeiro. Tô aqui fazendo a dancinha. Você tá no mudo, viu, Jair? Aí. Meu Deus do céu. Olha, mas tem que tirar o chapéu. Esse coelho é muito mais animado que o tempo de Independência, né? Eu prefiro o nosso. Eu prefiro o nosso desanimado. Por favor, não inventa um negócio desse, não. Eu não duvido nada que dentro desse coelhão aí tá o Mateuzinho. Não dá, porque a fantasia fica larga. Ia sobrar uns centímetros de fantasia. Meu Deus do céu. Que coisa triste. Ai, pra não chorar, viu? Mas fantasia tá de parabéns, viu? Não, tá de parabéns você que colocou essa merda no ar. Ah, eu achei. Não assim, pode falar, mas essa porcaria pode. Vai lembrar que, assim, o dançarino que tá vestido de coelhão é, de fato, muito bom, assim. Executou um espacete ali com bastante desenvoltura. Espacate. Então, assim, tá de parabéns ali, assim. Uma rebolada, meu Deus do céu. Jesus. Assim, né? Tem que animar a torcida de Montes Claros. Mas não é um cara jovem, ele não entende essa coisa panqueira jovem aí que eu vi. Que é pra atrair o público ao América. Nossa senhora, traiu isso aí com certeza. Próximo jogo vai lotar lá. O pessoal vai querer. Olha, mas você tá parecendo nosso diretor de marketing. Atrair o público. Atrair o público é a time jogando bem, ganhando. Ué. Ai, ai. Ah, mas peraí, Montes Claros tá com 3 anos vendo esse time aí. E acho que se a gente contar todas as vitórias que eles assistiram lá, não deve dar umas 5. Então, tá alguma coisa será que é ele, tadinho. Sabe o que é o pior de tudo? Montes Claros, o time antes de ter o América, era um time vitorioso, é um time que chegou ao final de Superliga, revelou grandes atletas e tudo. Então, eu acho que a população de Montes Claros não deve estar gostando desse projeto, que o time atual é uma bela de uma porcaria, e o torcedor do América tá vendo o América passar vergonha. Então, não sei para quem tá fazendo bem esse projeto. Aliás, estando ruim para ambas as partes? É, eu acho que para alguém tá fazendo, porque estão conseguindo o dinheiro da lei de incentivo ao esporte, mantém o projeto, alguém ganha politicamente, enfim. Mas aí alguém não tem conseguiu como viajar e conhecer lugares na América do Sul por conta dessa parceria. É, então, enfim, alguém está muito feliz com esse projeto. É, não é a torcida e nem a população de Montes Claros. Bom, tirando isso, o resto está parado. É, o time de beisebol continua na vaquinha lá para disputar competições em São Paulo. O time de futebol americano também, Campeonato Mineiro, sem data ainda para começar. É, os torneios, o brasileiro de futsal ainda já divulgaram até o formato do campeonato, os times, mas não divulgaram ainda as datas. É, e os torneios, o futebol mineiro feminino é mais para frente. E o Campeonato Mineiro do futebol de base normalmente começa em maio, abril, maio, por aí. Então, também sem data para começar. Pois é, só mais dois assuntos, bem rapidinho, já nos estendemos muito. Primeiro, se você puder colocar o número do Nuno aí novamente, para o pessoal comprar a camisa, está muito legal. Se puder colocar a imagem da camisa aí novamente, acho que é bem bacana a gente divulgar isso aí, né? Bem legal. Para quem estiver nos ouvindo aí pelo Spotify, ó, contato do Nuno, DDD 31 97211 3484. Vou colocar aqui a imagem novamente da camisa. Desculpa, Thales. E o outro, aí, ó, ficou muito legal, cara, foi muito legal. O pessoal da UNA tem um, diferentemente nós do Decadentes, tem uma turma de design lá muito boa, sabe? Eu acho que é o próprio menino Slash que faz essas artes, são muito legais, cara, ele é bem talentoso nisso aí, sabe? Bem talentoso mesmo. Verdade. Bem talentoso. Bacana demais. E outra coisa, assim, ainda sobre essa questão de divulgação de marca, de marketing do América e tal, essa semana passada, né, o pessoal mostrou lá que nós temos agora cadeiras novas no banco de reserva, né? Enquanto isso, a nossa fachada lá continua aquela coisa horrorosa, precisando de manutenção, né? Vida que segue. Pelo menos agora o Juninho vai sentar bonito, né? Então, uma cadeira bonita para ele. Será? A gente falou que o time precisava de banco. Acho que eles não entenderam muito bem o que a gente estava querendo dizer, não. O problema é isso. O pessoal lá é bom de semântica e ruim de pragmática. Então... É. Thales, em sua homenagem, eu vou colocar de novo aqui, tá? Outro ano. E outra música. Gostou? Ah, velho, sensacional. O time, o último colocado, não ganha de ninguém. Ah, opa, ganhou um jogo, viu? Ganhou um jogo. Ninguém não, peraí. Teve alguém que perdeu aí. Tô preocupado com esse time, Lucas. Deve ter acabado já. A única vantagem que eu acho do vôlei é que quando o Lucas não vem, eu não falo dele. Então eu gosto dessa parte. Beleza, moçada. Então é isso aí. Quinta-feira a gente se encontra lá no Independência. Domingo, a FMF está de marcação com esse programa e marcou Ipatinga e América para domingo às 20 horas. A quem interessa na FMF calar o Decadentes? Pois é, marcaram o jogo, domingo, 20 horas, então nosso programa será na segunda-feira, beleza? 20 horas. Boa semana a todos, grande abraço. A gente se encontra lá. Até mais. Falou.